através de portão 62, eu sigo 37 Gol, quando estiver achando pronto, altímetro 904. Congonhas autorizados e autorizações de voo nível 380. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída São Roura, transição Motiva. 546 no transpone, controle São Vazinho, 0 do Flores.

registro no centro de serviço para ter 1283-5-1251. 0065, taxa direita, por espera, mantém escuta, chame pronto, chame do 94. Obrigado, Bandeira 075. Controle, Monte Madrid, Xandar 675, decola, se escuta. Monte Xandar 675, contato com a barra de colagem, preparando o seu 3-0, seu desfogo. Seleção 1-380, pode com a letra da presente? Obrigado, meu Deus. Letra da presente, obrigado. 075, chama centro Recife, frequência 12835, autônomo 251. Que eu acho autorizado. Prossiga e chame o plano.